Roma 173, bom dia, informação Delta, copia Guarulhos 360. Gente, Delta, copia Gol no 173. Autorizado para Guarulhos, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, Motiva. Intercepta Pêndulo 10, prossegue conforme rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 35, aciona 5024 no transponto. Autorizado 360, conforme o nosso plano. Decola da 10, curva direita no perfil da AEL, Leda, Motiva. Apoia já Pêndulo 10, conforme o rota. Controle 1935 e aciona 5024, voo 173. Volume 173, correto, portão 4, isso é uma prova de estacionamento. Pode continuar, né? Chegou o 173. Bravo, bom dia para siga. Então, Bravo Zulu, solicito autorização de giro de motor por 5 minutos, já em acordo com o principal de solo. Já confirma a posição? 9 do pátio 1. Ciência, o gol Vitor. Cogendo Vitor, Bravo Zulu, reporta ao término, ajuste no 0 no 3. 0 no 3. Oi, Altera 3520, informa, está no 03A em Celso, estiver em estacionamento. Sim, estão 3520, reporta pronto para o táxi. Vai botar pronto para o táxi, 3520. Mais dois, hein? contato 520 para o táxi Cacum 139, a bordo autonomia 2 horas e 15, alternando João Pessoa. Plan 3520, táxi via Indian, ponto espera, reporta quando pronto, ajuste no 093. Já via Indian, reporta pronto, ponto espera, quando 093, plan 3520. Plan 3520, autorizado a linha de decolar Quitão no zero, vento 150 graus, 4 nós. Autorizado a linha de decolar no zero, Plan 3520. Solo Salvador, é o Mike Anquitango informando o término do reboque, área remota 13, obrigado e um bom dia. Gente, bom dia, Mike Anquitango. Plan 3520, decolar 222, controle 1-9-35, bom voo. 1-9-35, controle 3520, até logo. Controle, uma boa, Plan 3520, passando 1-1100, Puca, Aracajuca, Rio Maracaju. Plan 3520, bom dia, contato radar, suba para o nível 210, saída Puca. 210, saída Puca, pode voar direto para posição Puca. Está autorizado direto Jamo, tá 3520. Voando Jamo, tá 3520, agradecido. Ponto visual, tá 32, tudo bem. Tá 38 no meio, completo a sinal, chama torre, 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, obrigado, tá 38, tudo bem. Salvador, bom dia, tá 3816 na final da 1-0. Plan 3816, bom dia, avistado, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1-6-0 graus, 3-9. Pouso autorizado, Silvio está no 0, está 38 no mesmo. Controle Hotel 3520, possibilidade de coordenação junto ao centro do Recife para voarmos o Alfa Romeo 363. Faça coordenação para 3520. Na nossa escuta, graças. Controle Hotel 3520, informar um pequeno desvio esquerda pro 055 por aproximadamente 10 milhas para evitar a formação. Hotel 3520 foi autorizado direto o VR Aracaju. Muito obrigado, direto Aracaju, Hotel 3520, muito grato. Meia no solo 27, libera via Fox, taxina, me escuta via Alfa, Juliette, portão 02. Bom, salve Juliette para o 02, você escuta no 38, começo. Salvador, aqui é o Burro, Vitor Bravo do Lu, informando o término do teste de motores. Muito obrigado. Gente, Vitor Bravo do Lu, bom dia. A3520, chamação para o Recife, 12545, e ao término, 12685. 12545, 2685, para o A3520, até logo. Contigo 10734, pronto para selecionamento. Com 1973 no portão 04 autorizado, reporta ataque. Obrigado, contra ataque, 1073. Tiago, 1173, pulando para o táxi, 176 a bordo, 3055, alternando o galeão. Voa 173, taxi via Índia, ponte espera torre, 118.95, ajuste no 0 no 3. Índia 18.5.13, 1173, bom final de semana. Realmente. Bom dia, autorizado a linha de decolar pistão no zero, vento 150 graus, 5 nós. Autorizado a linha de decolar no zero, voo 173. Voo 173, decolar 239, controle em 1 9 3 5, bom voo. Será 35, bom final de semana, 1973. Igualmente. Doutor, bom dia, 1973, decola. Bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, voo 1973. Bruno 173, chama Centro Recife, 1251 e ao Terni 13325. 251-13325, voo no 173. Salvador, é o Sam Mike X-Ray Juliette, na posição 14 do Pátio 1. Mike X-Ray Juliette, prossiga. X-Ray Juliette precisando autorização de reboque na posição 14 para a posição 10 do Pátio 1. Mike X-Ray Juliette confirmando da remota 1-4, posição 1-1. Na posição 1-4 do. Está na posição 1-0 do Pátio 1. Quem está livre para seguir, reporta ao término. Voltaremos, muitíssimo obrigado. tenha um bom final de semana. Sinto igualmente, Mike, que seja ele ótimo. Alô Salvador, que é o Golfo Uniforme X-Ray. Golfo Uniforme X-Ray, bom dia para você. Bom dia, gostaria de solicitar a autorização de reboque no pátio 3, da posição 1 Romeu para o pátio principal, posição 3. Está livre o reboque, reporta para ingresso no pátio principal, Golfo Uniforme X-Ray. Ok. Uniforme X-Ray está livre no ingresso no pátio principal, reporta ao término. Ok, o Uniforme X-Ray ciente.